924. Tem livre pouso na 10. Cruzando, tá de 950 graus com 10 nós. Bono 0, 924. Puxa, puxa, puxa. Puxa, vai cumprir o perfil da casa. Chama, puxa, vem aqui acionamento, 174. Salvador, ground down, 3283. 3283. Approve text by Alpha, hold short, Juliet. Okay, well, thanks and report for short off Juliet and 3283. Prossegui direto com 62941, confirma? Confirmo, M? O gol, 941, prossegue direto, né? Afirmo, 06. No 934 via Alfa, chamando a Juliette. Para táxi, acesse mensagem 85 a bordo, 3 2 9. Salvador. 85352 Salvador, táxi direita, Índia, ponto espera, tá no zero, chama torre no 895. Guardião 01, não tem entrada no reportar nesse setor, frequência livre. 924, Juliette, portão 11. Puxando ML 141, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, que é ML 015, chegada bom. 4.015, bom, ML 141. Passaria do 2230, desce para 2 mil pés, que é ML 015, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2.905, reportaremos estabilizado, passaria do 2230. Autorizada a linha de colapso está 10, o vento é de 8, 0 graus com 10 nós. A linha de colapso está parada, o ATM 22 não. Não, chama torre 1 no 895. 1 no 895, chama Torres, Salvador, bom dia, boa tarde, bom 328. Bruno 328, muito boa tarde. Continua a aproximação, aguardando que está livre, aeronave da web já autorizada, tá falando. Aguardando. Boa tarde, 347, informação com vendas. Boa tarde, com o Tripe. Afirmo, Tripe 547, informação com 5447, Barreiros autorizado, 200, direto. Circulador Mato Zero, curva esquerda, Momo Cogbu. Controle 208, transponder 5405. Barreiras 200, direto, colocando. 1-0-5 esquerda na mão, código 208, controle, 5-4-0-5, transponder 5-4-7. 5-4-7, chão, puxa, vem o questionamento. Atraso, ataque, funcionário da Quebec. A Quebec está autorizado o ataque, está autorizado o ataque da intercessão, reporte para ingressão no ataque. Ataque, intercessão, reporte para ingressão no ataque. Alô 328, check train, Zulu 310, dança de 1 4 0 graus com 99. 340 com 9, CX, Zulu 1328. 1672, da web, decolou Zulu 8, controle no 208. 208, obrigado. Controle web 6721. Web 6721, bom dia, contato radar sobre MD 330, saída Momo. 330 na Momo 6721. O 6721 pode voar por aqui? Negativo, o WebJet 6721 mantém o perfil da saída. Mantém o perfil. Olha aí, ó, Sané 6315, informação não venda. O Sané 6315, aciona a identificação, desce para o 050, chega da mão. 050 a mão, 6315. Siri, autorizado, no meu pé, decolador 17, curva direita do corredor AC. Controle 120, décima 8, aciona 0153. Localizador, Passaredo 2230. Passaredo 2230, completa final, chama torre 1895. 1895, Passaredo 2230. Oi Salvador, muito boa tarde, Passaredo 2230. Passaredo 2230, continua a aproximação, aguardando pista livre, aposte no marcador externo, por gentileza. Portaremos 2230. Luno 328, no solo 20, livre à direita no 209. Direito 209. Quebec tem isso, decolagem da 1-7, o vento é de 1-8, 0 graus, com 11 nós. Apoio de leitura 4, coisa assim. Salve, Salvador, boa tarde. Informação 90, autorização, Fortaleza, pronto. 3-2-1-6, autorizado, Fortaleza, 370, Upper Zulu 1-9. Decolador 1-0, curva esquerda, Momo, transição para o T, controle 208, aciona 5410. Autorizado 370, Fortaleza, decolador 1-0, maneira curva esquerda, Momo, para o T, autorizado 19. 208, 5410, o transponder, 3-2-1-0. Chama como transponder? 5410. Correto, chama, puxa, está lá. Contato visual, check trem, livre pouso na 10. O vento é de 1 no 7, 0 graus, com 11 nós. Afirmativo, tá? O trem está baixado travado, Passaredo 2230, livre pouso. Retomar Quebec, decolou agora aos 2-2, controle, 1-2-0, 2-8. 5208, né? Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou na sua escuta. Vitor Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais, o meu pé de corredor Axé, reporta Parada Barra. Meu pé de Axé, reporta Parada Barra, Vitor Mike Quebec. Afirma. Autorização para a nação, de voo, centro de informação do Alvembre, final da ponte 9. Tomé 00, autorizado nação, 370, Prisma 10, decola 10, curva esquerda, Puca, transição Zipar. 1208 controle, 5420 transponder. Firmando o controle pro voo 1600. 120, decima 80. O Xanamé 141 tem condições de voar no interceptor localizador? Afirmo. O Xanamé 141 desce para 2000 pés, Senegal no 05, direto Duna, reporta estabilizado. Duna 1500, reportará estabilizado, 141. 208, acena 5174. Xanamera, Duna nível 3, 230. Via Golf 677, decola pista 10, curva esquerda, Pucajamo, depois direto da Caju. O controle do 08 aciona 5174, vou no 806. No 806, chama para o pushback acionamento. Chamaremos, muito obrigado. Os 230, solo aos 25, libra direito no 209. Direito no 209, boa. 1245, alterna 12685. 6315, reduza para 2009 ao número 2 na aproximação. 447, push e acionamento. 43 autorizado, 5447, chama ataque. Panamá 315, para o localizador curva direita para o 1250, desce para 3.000 pés e reporta estabilizado. Direita 150, 3.000, reportará, 6315. Confirmando que o Mossolo é o gol 1924. Chegou 1924, informação é Oscar, Maceió pronto para cópia. Autorizado, Salvador, Maceió, via Upper Whisk 58, Rio de Voo 350. Saída Puca, transição Caju, decola pistão 1-0 com primeira curva esquerda. Transponder 5422, no controle Salvador 120, decimal 8. Estabilizado. 0, 41. Correto, gol 924, chão pronto para pushback acionamento. Para pushback acionamento, tá 3216102. Tá 3216, vai guardar número 2 no setor, ok? Vai, aguardar, tá 3216. Motor, voo 754, estacionamento 08. ILS 6315. Ok, 6315, desce para 2.000 pés e aguarda transferência. 2.000, aguarda transferência, 6315. Avisou 6141. Itamai, Quebec, frequência livre. Passando 6141, estabilizou? Afirmo. Para o TAC, POB 255 horas e 30 de autonomia alterna continuada. 255 horas e 30, confirma a penalização alternativa? Bom, claro. Autorizado, táxi via pátio principal, Índia, no ponto de espera pistão no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 115, tá? O trip 5447. Pátio principal, Índia, ponto de espera dando 0, torre 1895, com 2547. Alô, Salvador, tá 3193, autorizado para o galhão de vocês, 10-0. Tá 3193, formação Oscar, guarde para cópia. TAN 3-2 no meio autorizado, pushback, acionamento, champero táxi. Autorizado, chamada para o táxi, TAN 3-2 no meio. O gol 1-7-5-4, autorizado, pushback, acionamento, champero táxi. Autorizado para o táxi, 1-7-5-4. TAN 3-1-9-3, pronto para a cópia? Copia, Salvador. Autorizado, Salvador Galeão, via UPZULO 1-0, ESMAP, pós Lúvito, Barbacena, após Toquim, nível de voo 3-0-0. A saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita. O transponder 5-1-7-5 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado, caminhão 1-3-0-0. Decola à direita, Tael, Leda, Bridge, receptor, procedendo 10, volta do plano depois. Transponder 5-1-7-5, controle 2-0-8, vai chupar quando estiver pronto, puxe 10-0-1. Regimento correto, confirmando está pronto para pushback? Melhor não, vai chamar quando estiver pronto. Por gentileza, até a interseção Oscar e aguarda a autorização para decolagem, tem uma aeronave nacional, ok? Torre, Salvador, Xenero, 6315, LS, 10. 6315, reporta marcador externo, embaixado travado, muito boa tarde. Boa tarde, reportará Altermager. O trip 5447 ali mantém pista 10. Ali mantém na 10, 447. O patrulha 10, apenas confirme o horário do plano. 45 né, do plano. Estimativo, o plano do senhor já está vencido, ok? O senhor vai tentar contar novamente com a sala essa e fazer um novo plano de voo, ok? Ok, vamos lá. Sala 32, livre à direita na 219. Sala 141. Vamos lá, fica guarda. Guardião, tá pronto? O vento é de 1,60 graus com 10 nós. Tem livre decolagem da 10. Roger, é 5,47. O 06 me chama quando pronto, vai aguardar. Até o teu número 9 vai chamar aproximadamente 5 milhas da cabeceira no 0. Vai 2 mil pés, negão no 0 no 5, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, é para estabilizado, ILS X-Ray, gol no 697. Guardando pista livre. Guardando. 754, você é táxi via Pátio Índia, no ponto de espera do pistão, no 0, chama 2895, ajuste 10 no 5, gol no 754. Hoje eu vi 15 agora, Pátio Índia, ponto de espera da 10, 295, 754. Poxa, é 6141, prossegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6141. Para o Paquistan 32 no meio, POV 129, 5 horas e 10, alternando João Pessoa. 2-0, táxi à direita via Índia, ponto de espera do pistão 0, tô em 118 decimal 95, ajuste 10, 15 agora, tá 3-2 no meio, barro. 3-0 via Índia, ponto de espera da 10, com a torre 118 decimal 95, 1015, ajuste 3-2 no meio, obrigado. Quilo Romeu, Oscar Lima, tenho no 7. Guardião, só pra informação, eu tenho aquilo Romeu Oscar alinhando. Você tem condições de decolar pela área gramada? Possível. Eu assumo, mas mantenha a posição e aguarda, tá? Eu tenho o tráfego da Oceania cruzando o eixo 17. Hoje é 6141, após a passagem do Boeing da Gol, sua esquerda, autorizado a ingressar a Juliette, prosseguir para o portão 02. Portão 2, obrigado, após o gol. Pode completamente próximo, portão 10. Tá 3216, ali mantém pista 10. Ali mantém, não no 0, tá 3216. Oceané 6315 no solo, 36 livre à direita no 219. Livrar 219, 6315. Do Rio Bom 754, ponto de espera da 10. 754, mantém o ponto de espera. Mantém. Que mantém a posição e aguarda para decolagem. Guardião 06 dá presente para Sex Farol de Itapuã e chama o controle em 120 decimal 8. Entrei no 5 Alfa, chama a Juliette. Vou parar. Entra Juliette, vai entrar no 8. 208. Vamos lá no 6697, completa final, chama Torre 1895, Mobuso. 1895, gol 1697. 5595, Boa Duna, desce para 2000 pés, QNH 10 no 5. 10 no 5, desce para 2000, na Flor de Duna, 5595. Prossiga para o solo, Brindisa. Quanto era a 0 minha? O TAN 3193, agora está autorizado o chamar para o táxi. Vai encontrar táxi. Torre Salvador, 1697, passando Índia Sierra, trem checado. Gol 1697, só para informação, eu tenho um helicóptero à sua direita, prosseguindo para o cabo e não interfere com o seu pouso. Continue a aproximação, aguarda na autorização. A escuta, gol 1697. O Kilo Romeo Oscar decolou agora assim, 38, controle no 208. 208, chega. A 3216 decolou agora os 38, controle 1208. 1208. Boa tarde, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, prosseguir em condições visuais, corredor Axé, 1000 pés, reporta no farol da barra. Cliente do Guardião 06, na frente. Visual, se possível autorizaria 2500 direto no e após sirim. Matheus Guzinho, aproximação. Matheus Guzinho, Romeo Oscar. O senhor está pronto para a cota? Pronto, pronto, vou dar uma olhada depois, 436. Gente, o senhor está autorizado, Salvador Guarulhos, via Upazulu 16, nível de voo 340. Saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Onde Perceptor via pode ser autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decolta pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5421 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos via Apertolô 16 na 3 4 0. Espada 10 Natael Leda Bridge com curva na direita. Após conforme nota autorizada ao plano 5421 é o transponder 120 decimal 8 contra a saída protegeu da 3200. Correto, em ponto para pushback de saneamento, tá 3805. Oxiné, 6315, autorizado Juliette, portão 08. Romano, 6315, portão 08. Afirmativo, portão 08, autorizado Juliette, 08. Juliette, 08, 6315. Salva, bateria do 2230. Gol no 697, no solo agora aos 40, livre à direita na 219. Direito 219. Exato, Salvador, vitória da conquista, rota direta, nível de voo 180, saída Arbor, após Arbor, direto. Recorda pista 10, primeira curva à direita, transponder 5411 e o controle Salvador 120 decimal 8. Obrigado, 180 para a conquista, conforme o plano, decolta Arbor, direto. Decolta 10, primeira curva à direita, 5411, transponder 208, controle 202, legal. Correction, pronto, parceiro 2230. Guarde, vou coordenar direto para ele. Certo. Guardião 06, frequência livre.